sobre falar sobre. Já foi grande percorrida, homens e mulheres, como Canal 2. Yeah.

na nossa infantaria, na tira, beijos para terra, num primor de pontaria. Lindos olhos do meu par vão fazer um serviço, rutilando sobre o mar, nem tempo de serração. Amor que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz. É cantar sem medo, ó minha beldade. O mar é de rosas, viva sem medo, ó minha beldade. O mar é de rosas, viva a mocidade. Adeus, ao partir disse adeus, abalou, foi-se embora a sorrir e a saudade ficou. Ambani, Ambani, Ambani, Ambani. O adeus sem pensar já de longe acenou, não pensou em voltar e a saudade chorou. Ambani, Ambani, Ambani, Ambani, Ambani, Ambani. A saudade e o adeus não quis Deus bem dizer nem casar. Ambani, Ambani, quando um fica outro vai. Como um ai que não torna a voltar. Ambani, Ambani, ai adeus, Xilunguira, ai adeus. Ambani, Ambani, ai adeus, Xilunguira, ai adeus. Ao partir disse adeus, abalou, foi-se embora a sorrir e a saudade ficou. Ambani, Ambani. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Ela diz que eu fui um caso muito sério, mas eu só sei que há algo nisso de anormal. Havia um tempo um olhar, um sorrir, um começo, mas agora tudo perdeu o seu brilho. Na minha vida eu sou vulnerável.

na traição, cantando o fado que passa na rua do capelão. Cantando o fado que passa na rua do capelão. Canal 2, Antena.

Canal 2, da Antena Web. Yeah. baila no meu bater, além do mar cruel e o mar bramindo, diz que eu fui roubar a luz sem cantar, sorrir.

música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa a badar com o sabor das marés. Quando se ginga, põe tal jeito, faz tal proa, só para que se não destinga, se é quanto uma nota nua. Chega a Lisboa, salta do barco num salto, vai parar a Madragoa ou então ao bairro alto. Entre Alfama e faz de Alfama um convés, há sempre um Vasco da Gama no marujo português. E ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeira. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, com seu vestido de chita, tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à França e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Apregoando nos limões, laçais com os meus botões, e do vão da minha janela fico pensando que qualquer dia por cá só vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda bela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Estás à janela.

Canal 2. Vou ao ribeiro lavar as formosas lavadeiras, dá costume vê-las passar. São bonitas e brejeiras, e depois ao desfilar do ribeiro sobre a margem, eu fico a contemplar tão majestosa paisagem. E quando estão a lavar, ouve-se a água correndo, roupa nas pedras batendo, e seu canto de encantar. Lembram sereias no mar, ecoam na bela floresta, aquela gente modesta, a Portugal a cantar. E sobre a erva verdinha, que beleza vejo eu, uma roupa tão clarinha, expulsando o azul do céu. Depois de trouxa a cabeça, é vê-las a caminharem, vão para casa depressa, logo outro dia lá estarem. E quando estão a lavar, ouve-se água correndo, roupa nas pedras batendo, e seu canto de encantar. Lembram sereias no mar, ecoam na bela floresta, aquela gente modesta, é Portugal a cantar. Sereias no mar, ecoam na bela floresta, aquela gente modesta, é Portugal a cantar, é Portugal a cantar. Jesus! te guarda essa força para erguer a cruz e diz então lembrando-te da morte Jesus, Jesus e diz então lembrando-te da morte. Os meninos do Ambo fazem alegria

saber é só pro ano. Não sou um português perfeito e até só dava jeito ser um italiano. Não sei o que vai acontecer se este amor é pra valer. Thank you.

deixa lançar.